O uso da violência e os crimes bárbaros se multiplicam, tornam-se tragicamente comuns. Mas por quê? Nós temos 3% da população e temos 10, 12% dos assassinatos do planeta. Dia a dia a gente vê, né? Tá na cara da gente. Todo mundo é alvo. Como funciona a mente de quem comete o crime? Dois guerreiros na levada, programados pra missão. Mano, o F e o Revide aí, mó satisfação. Mano, o Igor na levada pra somar. Nesse bang aqui é rap nacional até a última gota de sangue. É nós que tá na cena, firmão de pé na arena. Como um vulcão em erupção, o Zé Forva treina as pernas. E sistema, pode vir que eu tô preparado. Sou guerreiro resgatado pelo rap convocado. A minha meta é te alertar, abrir a sua mente. Saia do mundo do crime, venha ser sobrevivente. Mundo das drogas tá aí pra acabar com você. Não adianta dar tiro no escuro, fingir que não vê. De MG a SP tá muito embaçado. A violência predomina, todo dia tem finado. Mano Igor, mano F, o Revide e União, para abrir a sua mente e tocar seu coração. Ei, sofredor, preste muita atenção. Dois guerreiros na levada, programados pra missão. Tudo na vida tem sua consequência. Aí guerreiro, o crime não compensa. Em sofredura preste muita atenção. Dois guerreiros na levada, programados pra missão. Mano Igor, mano F, o Revide, dá licença. Aí guerreira, o crime não compensa. Dois guerreiros na levada, no intuito de te alertar que você pode sim sair do mundo do crime. Pra somar nesse bang, meu parceiro, meu aliado, com vocês, mano F. Apetitoso no front, a voz que rasga no ar. Mano Igor acionou, tamo aqui pra fechar. É nós mesmo, titio, satisfação, tamo junto. Envolvidos, vagabundo, mais corrida do mundo. Na mesma atitude, mesmo proceder, a levada chapada no som de bandido. Que era virado, progresso querido, nos mantendo vivo e longe dos tiros. Crime não é vida pra nós, bagulho é feroz, foi vários rasgados no meio. Coroa de flores, as velas no caixão lacrado, do lado desfecho é feio. Vamos gritar pra ecoar nas quebradas, favela. Os de verdade tá aqui de peito aberto na selva. Na caçada o inimigo que quer nossa extinção, limitando e nos privando de qualquer ascensão. Por isso os moleques se envolvem e quer buscar na marra. As joias do cofre, o malote é armadilha armada. Então não cai em cilada, meus mano, minhas mana. Vamos acordar, mais vida, mais liberdade. Sonhar pra viver, levantar e buscar em Deus prosperidade sem B.O., sem artigo assinado. Com o diabo é dinheiro, maldito sangue derramado, caráter, honestidade, dignidade, amor e respeito. As armas de guerra em prol da favela, saúde e vitória pros guetos.